recebe com o zagueiro do Atlético. Ficou a dúvida. De qualquer maneira, Fabiano me parece ter sido o último a tocar. Bola no fundo do barbante. Se foi do Fabiano, foi contra. Um para o Ipatinga, zero para o Atlético na decisão do Campeonato Mineiro. Esse Tigre é demais. Ele é totalmente demais. Um para o Ipatinga, zero para o Atlético, Henrique Silva. Álvaro, uma cobrança de escanteio feita pelo Francis Mar. E o Ipatingão veio abaixo, veio a loucura. É o lado verde da torcida do Ipatinga comemorando, porque é uma confusão na área. E sobrou uma cabeça ali, a bola foi pro fundo das redes. É o Ipatinga enriquecendo o placar no Ipatingão. Agora, Tigre 1, Galo 0.